Portal do Arrocha. Quero abraçar a todos os caminhoneiros do Brasil. Me promete amor sincero uma vida inteira. Com você o meu inverno vira primavera. Vive me jurando estar apaixonada. Prometeu o mundo e nunca me deu nada. Você não cumpre nada. Se seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Na medida das palavras entro no seu jogo. Procurando água e sol encontro fogo. Me queimo nesse fogo. E quando você fala tão apaixonada, meu amor, pra sempre estarei contigo. Olho nos meus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo. Mesmo sendo falso, sinto que respiro. Você, parece verdade o que você fala. Vou acreditando. Mente tão bem, chego até imaginar que não quer me enganar, que me ama de verdade. Mentes tão bem. Carlinhos Bahia.